guerra sem paz. Assim eu sigo na rua. Quero cantar e compor, samba e blues, rock and roll, tomar um banho de lua. Agora a noite chegou, cantei ó meu grande amor, me dê a dança da vida. O tempo, o vento levou, cinema ainda sem cor, não te matarei querida. Me dê a mão, vejo o sol, vamos sair por aí. Vai chover, o céu a escurecer, a noite vem toda nua. Quero cantar e viver, sentir a dor e o prazer, tudo nessa carne crua. Tá tudo doido demais, tempo não anda pra trás, eu sigo bicha batida. Eu canto porque vivo, mesmo se fugitivo, a pior morte é em vida. Me dê a mão, vejo o sol, vamos sair por aí. Vejo o sol, vamos sair por aí a cantar.